Acima do vale pairam as desanimadoras nuvens da confusão. A morte também abre as asas sobre ele. Em suma, em toda parte só há coisas apavorantes. Reina o caos completo. Um cristão, mesmo com tudo isso que vocês me dizem, acho que é este o meu caminho rumo ao refúgio almejado. Homens, seja então o seu caminho. Nós não escolheríamos. E se despediram. Cristão seguiu seu caminho, a espada ainda à mão, pois temia ser atacado. Vi então em meu sonho que, até onde se estendia o vale, havia à direita um fosso muito profundo, aquele para o qual os cegos conduzem os cegos em todas as eras, todos eles perecendo miseravelmente. E eis que à esquerda havia um pântano extremamente perigoso, no qual, mesmo se um bom homem cair, não acha apoio para se pôr de pé. Nesse pântano, o próprio rei Davi caiu certa vez, e sem dúvida nenhuma teria ali se afogado, não houvesse sido resgatado pelo poderoso. 2. Também o caminho era ali extremamente estreito, e o bom cristão mais do que nunca tinha de se ater a ele, pois, quando nas trevas buscava evitar o fosso de um lado, quase mergulhava no lamaçal do outro, e enquanto procurava escapar do lamaçal, não tomasse grande cuidado, certamente cairia no fosso. Assim avançava, e ali ouvi que ele suspirava amargamente, pois, além dos perigos mencionados acima, a trilha era tão escura que muitas vezes, quando ergui o pé para dar um passo, não sabia onde ou sobre o que pisaria. Mais ou menos pelo meio do vale, percebi abrir-se a própria boca do inferno, enquanto as margens do caminho permaneciam igualmente acidentadas. Pensou consigo o cristão, que hei de fazer? E as chamas e os fumos brotavam do abismo em abundância, incessantemente, com centelhas e sons horripilantes, coisas insensíveis. Espada de cristão, ao contrário de Apulion, tanto que ele se viu forçado a embainhar a espada e refugiar-se na outra arma, chamada a toda oração, Efésios 18. Então clamou, e o clamor assim chegou aos meus ouvidos: ó Senhor, te suplico, livra minha alma. SL 116:4. Assim caminhou o longo trecho, embora as chamas se aproximassem dele cada vez mais. Também ouvia vozes aflitas e afãs de um lado e de outro, tanto que por vezes chegava a pensar que seria estraçalhado ou pisoteado como barro pelas ruas. Ele contemplou essa visão apavorante e ouviu esses sons terríveis durante quilômetros e quilômetros. A certa altura, pensando ouvir um grupo de demônios vindo em sua direção, parou e pôs-se a cogitar o que melhor havia fazer. Às vezes lhe cruzava a mente a sombra da ideia de voltar. Depois pensava que já deveria estar a meio caminho do final do vale. Lembrava também que já havia vencido muitos perigos, e que o risco de voltar talvez fosse muito maior do que o de avançar. Portanto, determinou-se a prosseguir. Todavia, os demônios pareciam se aproximar cada vez mais. Mas quando já estavam quase sobre ele, clamou com voz muitíssimo intensa: andarei na força do Senhor Deus. E eles recuaram, não se aproximando mais. Um detalhe não quero esquecer. Reparei que agora cristão se achava tão confuso que já não conhecia a própria voz. E foi assim que o percebi. Justamente quando chegava diante da boca do abismo ardente, um dos malignos postou-se atrás dele e de modo sutil se aproximou, sugerindo-lhe aos sussurros muitas blasfêmias repulsivas, que ele de fato julgou terem nascido de seus próprios pensamentos. Isso perturbou mais cristão do que tudo que enfrentara até ali, chegando mesmo a pensar que deveria blasfemar contra aquele que tanto amara antes. Se pudesse, porém, evitá-lo, não o faria. Mas não teve discernimento para tapar os ouvidos nem para compreender de onde vinham essas blasfêmias. Depois de viajar por tempo considerável nessa situação desalentadora, julgou ouvir a voz de um homem, que, à frente dele, dizia: embora ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. 3. Então se animou por 3 motivos. Primeiro, porque deduziu disso que alguns que temiam a Deus estavam também nesse vale como ele. Segundo, porque sentia que Deus estava com eles, mesmo naquela situação sombria e lúgubre. E porque não há de estar comigo, pensou ele, embora eu não perceba em virtude dos obstáculos que caracterizam esse lugar. Terceiro, porque esperava, se viesse a alcançá-los, ter companhia em breve. Por isso prosseguiu, e chamou o que estava à sua frente, mas este não sabia o que responder, pois também se julgava só ali. E assim que raiou o dia, disse cristão, ele torna a sombra da morte em manhã. 158. Chegando amanhã, olhou para trás, não desejoso de voltar, mas para ver a luz do dia que perigos enfrentara sob trevas. Então viu mais nitidamente o fosso de um lado e o lodeçal do outro. Também viu como era estreito o caminho que passava entre os dois. Viu os diabretes, sátiros e dragões do abismo, mas todos distantes, pois após o alvorecer eles não se aproximavam. No entanto, a eles se revelaram, segundo o que está escrito, revela coisas profundas das trevas, e traz à luz densas sombras. Jó 12, 22. Ora, Cristão ficou muito impressionado com o livramento de todos os perigos desse caminho solitário, perigos esses que, embora antes temesse muito, agora via mais claramente, pois a luz do dia os tornava patentes. Por essa hora nascia o sol, e eis aí outra misericórdia para Cristão, pois o leitor deve notar que, embora a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fosse perigosa, essa segunda parte que ele tinha agora pela frente era muito mais perigosa, se é que isso era ainda possível. Do lugar onde estava até o final do vale, o caminho era tão cheio de ciladas, armadilhas, laços e redes de um lado, e tão repleto de abismos, armadilhas, profundos buracos e íngremes desfiladeiros de outro, que, estivesse agora escuro tanto quanto durante a primeira parte do percurso, mesmo que ele tivesse mil almas, todas elas certamente pereceriam. Mas, como já disse, o sol acabava de nascer e Cristão exclamou: sua vela brilhou sobre minha cabeça, e com a sua luz eu ando em meio às trevas. 4 Foi sua luz, portanto, que alcançou o final do vale. Agora eu via no meu sonho que, no final do vale, jaziam ossos, sangue, cinzas e corpos lacerados de homens, de peregrinos que por ali haviam passado anteriormente. Enquanto eu cogitava qual seria a razão disso, divisei pouco adiante de mim uma caverna, onde dois gigantes, Papa e Pagão, habitaram outrora. Fora pelo poder e pela tirania deles que esses homens, cujos ossos, sangue e cinzas jaziam ali, acabaram cruelmente mortos. Por tal lugar, porém, Cristão passou sem muito risco, diante do que fiquei um tanto surpreso. No entanto, soube depois que Pagão estava morto havia muito tempo, e quanto ao outro, embora ainda vivo, em virtude da idade avançada e também dos muitos combates acirrados 5 que enfrentara nos anos mais jovens, estava tão louco e tanto atacava o reumatismo que agora pouco mais fazia além de sentar à entrada da caverna, roendo as unhas e rindo maliciosamente dos peregrinos que passavam, pois não conseguia se aproximar deles. Vi, portanto, e Cristão seguiu seu caminho, embora ao ver o velho sentado à entrada da caverna não soubesse o que pensar, pois este, mesmo sem poder persegui-lo, falou: não vão se emendar, não é? Enquanto mais de vocês não forem queimados vivos. Mas Cristão seguiu calado, ensaiou um semblante tranquilo e afastou-se dali incólume. Depois salmodiou: ó mundo de maravilhas! A vida conservei em meio mesmo às angústias que aqui achei. Abençoada a mão que me salvou disso tudo. Trevas, demônios, inferno, pecado mais agudo me envolveram. Me cercaram de fato enquanto nesse vale estive, chão ingrato. Laços, abismos e ciladas rondavam o caminho para que eu, tolo inútil, e avançando sozinho, fosse pego, enredado e lançado na escória. Mas, hoje vivo, é a Jesus que devo toda a glória. 11 O encontro de Cristão e Fiel. Cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida, que fora posta ali de propósito, para que os peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele subiu e, olhando para a frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: ei, ei, alô, espere aí, que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás de Cristão novamente e gritou: espere aí, espere até eu alcançar você. Não, minha vida corre perigo e o vingador de sangue está atrás de mim. Cristão se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato chegou até ultrapassá-lo, de modo que o último era agora o primeiro. Riu-se então, cheio de si, por ter conseguido tomar a dianteira ao seu irmão, mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Vi depois em meu sonho que seguiram os dois juntos, demonstrando muito carinho um pelo outro, e conversando animadamente sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa: honrado e amado irmão Fiel, fico feliz por tê-lo alcançado, e por ter Deus abrandado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível. Fiel, pensei, caro amigo, que teria sua companhia já desde a saída da nossa cidade. Mas, na verdade, você partiu antes de mim, por isso me vi forçado a percorrer todo esse trecho sozinho. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair em peregrinação depois de mim? Fiel, até não suportar mais, pois depois de sua partida só se falava que nossa cidade, breve, seria arrasada pelo fogo vindo do céu. Cristão, o quê? Seus vizinhos é que falavam isso. Fiel, é por algum tempo todo mundo só falou nisso. Cristão, e só você, ninguém mais, saiu para fugir do perigo. Fiel, embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, Não acho que eles acreditassem realmente nisso, pois no calor da discussão, ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei, e ainda acredito, que o fim de nossa cidade será com o fogo e o enxofre lá de cima, portanto também resolvi fugir. Cristão, não ouviu nada sobre o meu vizinho volúvel? Fiel, ouvi sim. Cristão, ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubessem que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. Cristão, o que os vizinhos disseram para ele? Fiel, desde a sua volta ele se tornou alvo de muita zombaria. E isso entre gente de todo tipo. Alguns ainda escarnecem dele e o desprezam. E poucos lhe oferecem trabalho. Hoje ele está 7 vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Cristão, mas por que todos se viraram assim contra ele, se também desprezam o caminho que ele abandonou? Fiel, o povo diz, enforquem-no. Ele a vira casaca. Não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem, para fazer dele um exemplo, por ter abandonado o caminho. Cristão, não conversou com ele antes de partir? Fiel, cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo de longe, como quem está envergonhado do que fez.